Bora, Tobinho! Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando em seguida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão. Essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar da mulher, da moreninha, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não fale da vida que você não sabe o que já passei. Moço, aumente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza não para. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. É do jeito que a vida quer. Passando esquecida, eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Ninguém sabe a mágoa que trago no peito, quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que o samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Vamos falar da mulher, da morena de da surdia, até Henrique Ambrose. Mas não fale da vida que você não sabe que já passei. Moço, aumenta esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza não para. Eu levo essa vida do jeito que ela me levar. Todo mundo. É do jeito que a vida quer.